Resultados dia 8 de janeiro. Ao vivo no programa do Valmir. Onda Viva 1490 AM de Araguari, que te dá mais prêmios. Rei do Crédito, todos os créditos em um só lugar. Crédito consignado, com taxas a partir de 1,19% ao mês. Com essa taxa, você pode fazer a portabilidade do seu crédito, diminuindo assim a parcela que você já paga e aumentando o seu orçamento. Temos crédito no carnê em até 24 vezes. Crédito com garantia de veículo e imóvel. A grande novidade é que, usando o limite do seu cartão, as taxas são a partir de 1,35 ao mês. Faça agora a sua simulação na rua Rodolfo Paixão 188, ou iremos até você, 3241-5999. Aô, companheirada da Onda Viva N, aqui você já veio sola, eu e Caçula, Caçula e eu aqui na Onda Viva, às 6 horas da manhã, no cheiro da terra, e temei às 6 da tarde no programa. Fim de tarde, vocês não querem não, hein, senhor? Não querem não, senão o cachimbo cai. Chega com nós. Cinco horas e 28 minutos. Rádio Onda Viva. Faça contato no WhatsApp 34 9 9250 6298. Temos o melhor plano de mídia para você no rádio e na internet.